keys and my wallet too. Woke up in a place that I don't know. I am confused and it don't make sense. Is there any kind of recompense? I just don't know which way to go. There are mountains I must climb. Since I left my world behind, it's been so long. Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana não tem uma temática específica, mas vamos passar por vários estilos de hard rock e também por várias épocas. E vamos iniciar o nosso Riff Service com uma das músicas seminais do estilo. Estou a falar-vos de Born to be Wild, do Steppenwolf, um hino dos anos 60. Para vocês, Steppenwolf, Born to be Wild. Thank you. Try again. E após Steppenwolf, ficamos com outra música de outra banda seminal do hard rock dos anos 60. Estou a falar-vos da música Sunshine of Your Love, do Scream, música retirada do álbum Disraeli Gears. E vamos agora para uma nova sequência. E nesta sequência vamos ter três bandas com três vocais femininos. E vamos iniciar com Blues Pills. E do álbum Lady in Gold vamos ficar com a música Won't Go Back. Para vocês, Blues Pills, Won't Go Back. Been falling. We'll be right back. E após Blue Pills, quem nos apareceu foi Femme Fatale. E do álbum One More for the Road, ficamos com a música Fallen Child. E terminamos esta sequência com uma banda mais recente. Estou a falar-vos da banda Glam Skanks. E do álbum Glitter City, ficamos com a música Bad Bitch. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos entrar agora no hard rock melódico. E vamos iniciar a sequência com Dance Fox. E do álbum Breathless, vamos ficar com a música All Eyes On You. Para vocês, Dance Fox, All Eyes On You. You walk into the door. Why did we? Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de hard rock mais melódico, após Dant Fox, ficamos com os Palace. E do álbum Master of the Universe, ficamos com a música No Exit. E terminamos esta sequência com Tango Down. E do álbum Bulletproof, ficamos com a música Going Under. E vamos agora para uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os King Company. E do álbum One for the Road, vamos ficar com a música Castaway. Para vocês, King Company, Castaway. Without a sail, my heart's still beating. thinking about the future, about the past, about my life. See my school, see my teachers, all that's growing up my mind. Após King Company, ficamos com os Thorny Roses e do álbum Home at Last, ficamos com a música Time for Creation. E terminamos esta sequência de baladas com os Seven Hard Years e do álbum Stories We Tell, ficamos com a música One More Day. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com os Maverick. E do álbum Big Red, vamos ficar com a música The One. Para vocês, Maverick, The One. I'm gonna make a deal with you, child. You came into my life. I couldn't find the words to let you know. I understand the pain. I understand the face of brave you show. But if only did know the strength you have inside. You have given me a reason. I no longer need to hide. Run away. You say you wanna spread your wings and fly. You wanna break the chains. You ask me if I want to leave tonight. Where did only one feeling will just last forever? And if only one moment will stay with me through life, we're falling. Whoa. letter, you know, I knew it from the start. Come on, come on. E após Maverick, ficamos com uma banda de Singapura. Estou a falar-vos de General Lee. E do álbum General Lee, ficamos com a música Trouble Today, Last Train Out of Tanjong Pagar. E terminamos esta sequência com os Winter Parade. E do álbum Midnight in Paradise, ficamos com a música Save Me Tonight. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao rock clássico. E vamos iniciar a sequência com os Mount Rushmore. E do álbum Eye on Mount Rushmore, vamos ficar com a música Ocean. Para vocês, Mount Rushmore, Ocean. listen, I was born by the river. Just like this river, I've been moving ever since. Ain't got nobody to call my own. You know I've been moving since the day I was born. Life is a game, it just made for fun. I don't need nobody, you know I don't love no one. Yes, I'm a mover, baby. Now get out of my way. Don't try to stop me now. Woo. Follow in the footsteps I won't find it. When I asked the wise man which was the way, he said, e nesta sequência, com um rock mais clássico, após Mount Rushmore, ficamos com os Yellowstone. E do álbum Situation on Planet Earth, ficamos com a música Future Memories. E terminamos esta sequência com os clássicos Free. E do álbum Tons of Subs, ficamos com a música I'm a Mover. E vamos agora para uma nova sequência e vamos manter o som mais rock clássico. E vamos iniciar a sequência com Brian Robertson, que passou por bandas como Thin Lizzy e Motorhead. E do álbum Diamonds and Dirt, vamos ficar com a música Texas Wind. Para vocês, Brian Robertson, Texas Wind. Este é o Riff Service e estamos em www.maisradio.com. E após Brian Robertson, ficamos com Peter Frampton. E do álbum Breaking All The Rules, ficamos com a música Breaking All The Rules. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com a banda Girl. E do álbum Sheer Greed, vamos ficar com a música Strawberries. Para vocês, Girl, Strawberries. E após Girl, ficamos com o supergrupo The Dead Daisies. E do álbum Make Some Noise, ficamos com a música Mainline. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com Adam Bomb. E do álbum Grave New World, vamos ficar com a música Sister Enemy. Para vocês, Adam Bomb, Sister Enemy. Yeah! Menschlichkeit aus deinem Herz verbannt. Steh jetzt deinen Mann, sag warum. Machst du die E após Adam Bomb, ficamos com os Teutónicos Bonfire. E do álbum Freudenfeller, ficamos com a música Wach auf. E terminamos esta sequência com Snakebite. E do álbum Snakebite, ficamos com a música Stay Away. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vai ser uma sequência de baladas de três nomes que são conhecidos. Não são os nomes de topo do hard rock, mas são conhecidos até mesmo no mainstream. E vamos iniciar com Billy Squire. E do álbum The Tale of the Tape, vamos ficar com a música Like I'm Loving You. Para vocês, Billy Squire, Like I'm Loving You. Don't come easy. I lost them before. It's no lie. It isn't so hard when you know me to see where my thoughts go astray. My feelings for you, they control me. I'm lost in your world night and day. Never need. Was I steady your mind and do your best to try and wash the palate clean. We can't begin to know it, how much we really care. I hear your voice inside me, I see your face everywhere. Still you say we belong to the light, we belong to the Father. We belong to the sound of the words people falling under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. E é com Pat Benatar que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência de baladas com Billy Squier e a música Like I'm Loving You. Continuamos com Michael Sweet, o eterno vocalista e guitarrista de Stryper. E do álbum One-Sided War, ficamos com a música Who Am I? E terminamos com um dos grandes sucessos da carreira de Pat Benatar. Estou a falar-vos da música We Belong, música retirada do álbum Tropical. E é com Pat Benatar que me despeço do Riff Service desta semana. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Through all your old mixtapes, remember listening to Grace, I do. We were driving to DC, I was drunk in your backseat, I know. And nothing will ever be like when we were 17. The stars will sun will fade away, everyone will change, but we will still remain, and outlast the pyramids. I will feel you, I will see you, all the feeling nights, driving down our 95, singing in a smoky room, when we had everything to lose, I do.